228, solo Alza no 7, livre à direita, mantenha, me escuta, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 4. Direita, Alfa Juliette, para o portão 4, na sua escuta, com o 228. Fechando a 6224, com a linha do colégio autorizado, pistola 0, junto variável 39. Aracaju informa o vento de 250 graus com 049. A intenção é pousar na pista 9. A gente vai dar uma olhada aqui, mas acho que a gente está pegando a 29. Gente, aguardando a informação. Controle Salvador 3, o 391, 24. Alaska 9124, contatar a decolagem, fazer a saída do ano para nível 3420. Então, ano 340, pode valer, né? Autorizado. Obrigado. Passaria 3224, contato de aproximação, chama torre na frequência 198, decimal 95. 10895, passaria 2224. Salvador, passarei 2224, estabilizado, baixar travado. Boa noite, passarei 2224, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento variável, 3-9, pista molhada, escorregadia. Ciente da pista, passarei 2224, pouso autorizado, pista 1-0. Mike, aqui no Vemper, não escuta? Positivo. Autorizado, até remota. Positivo, né? Autorizado para desvio, aguarde autorizações de recurso para voar ótimo. Gente, autorizado desvio, só em 924. Para 924, foi autorizado para desvio, voar com base. Gente, a base de desvio está autorizada por base. Muito obrigado. 2224, solo 26, livre à direita, taxi via Alfa, Kilo Pati 3, posição 5 Lima, motor se escuta. Alfa, Kilo Pati 3, 5 Lima, passarinho 2220, 2224. Afirmativo, Tano 1124. Chame Recife 125 de cima 1, alto 128 de cima 35. 1124, se ele souber cerrado, 61 milhas nordeste do BR de Salvador. Mantenha 190, chame a Caju, frequência 20 decimal 3. 1203, obrigado, agora aí. Boa noite. mais quente, o avião deve partir na posição número 1 no 4. Bom dia, obrigado. Bom dia. Tudo 2222. Acione identificação. Na Prode Amanca, 87 chegada Amanca, NH1019, reporte no ponto da descida. Deixa para 4010, NH1019, Passaredo 2222. Passaria 2228, boa noite. Copia 180. Pode pagar. Passaria 2228, autorizado para Serra Brás, Quebec Vitor, via rota do plano de voo, nível de voo 180. Saída Arboruno, transição Elefa, após Elefa voa Oplor, primeira curva direita, pistola 0. Transponde 5562, controle Salvador 120.8. Passaredo 2222, para sequenciamento, condições de manter a velocidade até a duna? A duna pode ser até 3 milhas de duna? Acima de novo, passaredo 2222. Ok. Tem que mantém a sua velocidade, a sua termiduna é o número 1 na aproximação. Jonathan 31, 7 0, acione a identificação, dessa vez chegada com o MED 1, para o nível 050, QNH 1019, reduza para 250 nós, número 2 na aproximação. E yeah, o MED 1, alfa, até o nível 050, esse? Ele até o nível 050, tá? 31, 7 0. 3170 reduza para 250 nós, ao número 2 na aproximação. Para pushback, a história dele. Passarei 2228, autorizado, chama o táxi. 22, desça para 2010. Para 2000, passarei. Sua direita, 10 graus aqui, já retorna com o tempo. 3, passarendo 2-2. De 5-9, está com autonomia de 4 horas e 30, alterna Salvador. Passarendo 2-2, taxi autorizado até o ponto de espera, via taxi 371 e taxi Índia. Ponto de espera, chama pronto, quem ligar no 0 no norte. Bom dia, com 9060, acione a identificação, dessa vez chegada até MED 1, opere o nível 060, QNH 1019. Parte, com 9060, mantendo a chegada. Passarendo 2-2, autorizado final, ILS X-Ray, pista 1-0, reporte, estabilizar no localizador. É, pode lá. 2228 autorizado ali ainda colapso no zero, vento variável 029. Ali decola da 10, vento variável no. Isso no 70, recuperação para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o localizador, desça para 3 no 10, que é legal no 0 no lado. Desça para o nível 050. Já 050, eu vou 3170, corra direita para 070, desça para 2010, autorizado final e LS, X-Way, pista 1 no 0. Acelerei 2222, chama a torre Salvador em 118, de sinal 95. 296, leva até 780, acelerei o próximo. Acelerei 2222, estabilizou. Acelerei 2222, fecha a aproximação, aguarde pista livre. Desce para 2010, autorizado. Final ILS, X-Way, pista 1 no 0. Ok. Sua 3170 está precisando resolver uma situação com um passageiro. Pode fazer uma órbita, ou então, se o senhor preferir, para não atrapalhar o final do procedimento, manter essa prova mais alguma vez. A gente mantém a prova, se possível, mantém também 3010, tá? 3170. Eu vou tirar a prova 2222, confirmando o chame torre 118, decimal 95. Muito obrigado pela gentileza e até. Satélite 2222, avistado com autorizado pistola 0, vento calmo. Pista molhada. É, juiz, bom, sensador. Fazendo a prova aqui e vai informar da retorno, ou da 3170. Meia zero, Ventura, desce para 2010, Kennedy 1019, autorizado final e LS, X-Way, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Ventura, descendo 2010, depois entrar estabilizado, 1090. Meia Passarinha do 2228, bom dia. Bom dia, passarinho do 2228, contato radar, tuba para nível 180, na saída Abo 1, está cancelada as restrições da carta, passarinho 2228. Ciente, do 2228. 770, se desejar autorização de espera com curva à esquerda na presente posição. Direita, táxi via Alfa Kilo 76, posição 5 Lima, mantenha essa frequência. Na direita, Alfa Kilo, posição 03, mantendo a sua frequência. Confirmando a posição é 5 Lima no Pátio 3. 5 Lima no Pátio 3, passarei 223, 2222. 22 pode voar da presente a posição árvore ou pelota? Utilizado Elefa, passarei 2228. Boa noite, São 3520, passando 180. Boa noite, São 3520, acione a identificação. Oi, na frente, Palmeiras, vai estar a chegada Palmeiras. Quem é o lá? 1019, desça para o nível 050. Palmeiras, 050 para 3520. Zero, foi pro de Duna, desça para 2010, atualizado o final e aliás, Sightway, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Tu ligou no 060, está pintando no SP, dá no zero. 060, chama a torre, salvador em 118, decimal 95. 895, 060. 3170, deseja algum apoio em solo? Agradeço a atenção. Almo, deixa uma olhada. Telefone 090, boa noite, 060. 3520, autorizando voar direto, ITAP. ITAP, 3520. Azul 1908, acione a identificação, distribuir a chegada bom mediana para o nível 060, CNH 1019. Vocês 08, pulo negativo. Fui pro de ISTAP, reduzindo para 2509. Capital Índia. Charlie Índia, prossigam. É, boa noite, solicita bote na posição 5-1 para a posição 1L, bate 3. Adiós, Charlie Índia. Desvia na direita, senhor. Eu passo dentro dos dois, dois, dois, desvia na direita? Afirmativo, só umas 5 milhas aqui. Sente livre, desvia, pode desvia, foi, eleva. China 3, Salvador 1-1-8, decimal 9-5. 2-1-5, graças pela ajuda, amigo. Bom dia. Bom dia, um bom pouso. Após desvios, foi autorizado a direto conquista. Zero, o estado foi autorizado, pistola zero, vento calmo, pista molhada. Passamos 60 para 50, são 6520. Afirmativo, tanto 3520, após etapa, são 5520, chegada para 2010, Canadá 1098. Autorizado. Final e olhar sexual. Pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Virou após o SAP 2000, confere estabilizado. SAP 3520. Filha 908, desça para o nível 050. 270, Salouso no 7, livre à direita, taxi via Alfa, mantenha a posição em 27, aguardando liberado pelo portão 5. Acho que Charlie India, torre.